controle na mão. Papo de disposição, perseverança é meu dom. Quebrei a regra do possível, honestamente tô aqui. Não passei por cima de ninguém, foi com fé que consegui. Billy Max, do bem, preconceito não admitando. Na luz meu pensamento é sempre positivo. Hero, do meu cabelo, da minha pele, do meu jeito. Eu me acho lindo quando olho no espelho. Na hora de chorar, pode crer, eu sorri. Meu barraco encheu, eu comecei a sair. Escutei muita conversinha fiada, promessas inválidas de gente que sabe de tudo, mas não sabe nada. Baratinados estão a se perguntar: é esse o tal cantado pela Sandra de Sá? Profecia cumprida, a quem diria? Mais um vencedor, fruto da periferia. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. Meu nome é Vini Mars. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. O afroeiro brasileiro. Doente é o racista, o maluco não sou eu. Sei da onde vim, gueto style demorou. Nunca me senti pequeno, Bob Marley ensinou. Filho de preto com branca, cabelo duro, black power. Olhos coloridos, nome de poeta, tá ligado? Meu talento vai muito além. Canto funk, canto soul, vou de samba e jazz também. Sou do tempo em que o rap dizia que canta rap eu não podia, sendo da periferia. Meu canto vale ouro, tô de frente no jogo. Na pista o som que rola é de mais um louco. Louco por música, pois não canto eu sonho. Nas asas da liberdade minha paz encontro. Fruto da mistura, remando contra o vento. Carioca, beija-flor, sou Flamengo. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. Meu nome é Vini Mars. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. O afroeiro brasileiro. Alta desigualdade, aí playboy, swing não se aprende em nenhuma faculdade. Rap gringo tá na moda, toca toda hora. Rap do bom nacional, não pode ficar de fora. Nesse mundo de mil, Deus nunca se está sozinho. Respeitar pra ser respeitado e viver tranquilo. A vida é um caminho difícil de trilhar. Tem que ser forte, é cair pra levantar. Sou artista, mas não sou estrelinha. A mesma porta que abre também se fecha sozinha. É cada um, e vamos que vamos. Com luz, com fé, é assim que vou rimando. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. Meu nome é Vini Mars. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. O afroeiro brasileiro. Deu a volta por cima, Vini Mars. Faz a festa acontecer, Vini Mars. Sangue bom do gueto, Vini Mars. Meu nome é Vini.